Bam, bam, bam, faz aquela nega do outro lado daquela rua. Bam, bam, bam, faz aquela nega do outro lado daquela rua. Bam, bam, bam, faz o meu coração. Aposta nisso. De verão, bam, bam, bam, faz aquela loira na sacada do edifício. Bam, bam, bam, faz aquela loira na sacada do edifício. Bam, bam, bam, faz o meu coração. Aposta nisso, meu irmão. De verão, mesmo que eu quisesse pra garota que eu sou virgem, ela ia dizer que eu sou louco e ia redimir. Mesmo que eu quisesse pra garota que eu sou rap, ela ia dizer que eu sou louco e ia redimir. Em pleno calçadão, punhetinha de verão.